Alguma vez você já se parou para perguntar, onde é que está Jesus hoje? A Bíblia responde. Também, normalmente quando falamos de uma obra que Jesus fez na cruz, nós, a primeira coisa que lembramos é o perdão dos nossos pecados. É a primeira coisa que nos vem à mente, e isso é verdade. Mas ele fez mais coisas do que perdoar nossos pecados, do que nos reconciliar com Deus, ele fez mais. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, aí no livro de Efésios, uma das cartas que Paulo escreveu, no capítulo 1, ele responde à primeira questão que eu levantei: onde está Jesus? Qual é a posição que ele ocupa hoje? Capítulo 1 de Efésios. Ali no versículo 20. Efésios 1, 20. Tem algo aí da parte de Deus que nos diz isso. Fala que Deus o ressuscitou, né? Pelo poder de Deus. Verso 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita. Aonde? Nos lugares celestiais. À sua direita. Sentar-se à direita significa o quê, irmãos? Senta aqui, tem dois lugares. No mundo antigo isso era muito forte, alguém sentar-se ao lado direito de um rei, era o lugar de maior honra. Depois que o Senhor passou pela cruz, foi ressuscitado pelo poder de Deus Pai, teve ainda 40 dias até a sua ascensão ao céu, e aí o Pai deve ter dito: filho, estou muito satisfeito com tudo que fizeste, senta aqui do meu lado. Mas sentar-se ao lado direito não é para ficar parado. Não é só para dizer: tá, agora tenho autoridade, tenho honra. Para trabalhar. Para trabalhar. A alta posição do Senhor não é para ficar parado. Vamos um pouco adiante, no livro de Colossenses, logo adiante aí na sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 16. Colossenses 1,16 diz assim: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele. E qual o propósito? E para ele, tudo foi criado. E aí ainda no capítulo 2, versículo 14 e 15, desta mesma carta. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, cheio de leis, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando eu quero falar nessa noite, irmãos, e me proponho a isso, de exaltar a alta posição que Cristo Jesus está hoje, que esteve e começou desde sua ascensão, desde sua subida ao céu. Quando todo mundo infernal pensava que tinha acabado com o Senhor, e era possível que todo o inferno se ria e debochava: acabamos com esse homem. Mas quando foi no terceiro dia, de manhã bem cedinho, aconteceu dentro daquele túmulo, dentro daquela gruta onde estava o corpo de Jesus, aconteceu que o céu entrou ali dentro. Se parece que por um lado o inferno ia vencer na cruz, no domingo de manhã, aquela tumba fria, escura. Aquela tumba foi inundada pelo poder de Deus, que ressuscitou um homem morto já no terceiro dia. E aí, sim, tudo que era tipo de oposição, com toda certeza, viram a bobagem que fizeram na sexta-feira da paixão. Tem um verso em Coríntios que dizem: se os poderosos soubessem o que iam fazer, se eles tivessem sabedoria, não tinham crucificado o Filho de Deus. Eles não sabiam, nem homens e nem espíritos malignos sabiam tudo o que lhes aconteceria nos próximos dias. Eles não sabiam o plano eterno de Deus. Deus o exaltou, diz lá no Filipenses, que o Senhor, por causa da obediência e da humilhação do seu filho, ele deu um nome a Jesus que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo nome, seja no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, não é só dizendo, tá bom, ele é o Senhor. Não, isso aí não é uma confissão. Isso é apenas uma expressão verbal. Mas uma confissão envolvia um compromisso. Nos dias de Jesus e nos dias dos apóstolos, e da segunda geração de cristãos e da terceira, se levantou no mundo antigo que quem era o Senhor? E Senhor sempre implica em ser Deus. O Império Romano levantou e dizia que o César, o imperador, era o Deus dessa terra. E os crentes em Jesus diziam, não, Jesus Cristo é o Senhor. Os homens que tinham poderes naturais diziam, nós somos. E a igreja dizia, não. Dá para entender porque mataram tanto crente nos 2, 3 primeiros séculos? Todos os dias tinha crente pendurado em cruz, todos os dias. Praticamente todas as festas lá na arena em Roma, no chamado Coliseu, todos os shows que tinham lá, tinha homens que faziam shows de circo, mas parte do show era matar cristão. Largavam eles lá dentro, vinham leões, vinham ursos, vinham touros selvagens. Parte do show, e o pessoal aplaudindo na arquibancada, porque os crentes se recusavam a dizer que o imperador, o César, era o Senhor. Sabe, o diabo vai fazer de tudo para levar-nos a adorá-lo. Você sabia disso? Ele é tão atrevido que fez essa proposta até para Jesus. Ah, Jesus, se prostrado me adorares, te darei todos os reinos desse mundo. Você sabe por que esse anjo, antigo anjo de luz, passou a ser o anjo das trevas? Ele vivia no céu. Tanto o profeta Isaías quanto o profeta Ezequiel falam dessas coisas. Esse anjo era coberto de pedras preciosas. Isso é para dizer que ele era preciosíssimo. Ele entendia de louvor. Esse anjo de luz, chamado Lúcifer. Ele era, no meu entendimento das escrituras, o braço direito da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus. O primeiro ser e maior ser da classificação de criaturas, para mim, era o Lúcifer. E um dia entrou um orgulho nesse Lúcifer. E ele disse, eu vou tomar o trono. Eu vou ocupar o lugar do Criador. E o Criador o expulsou. Sabe para onde veio? Agora não é mais Lúcifer. A Bíblia o chama de antiga serpente. Lá no Apocalipse. E no livro de Gênesis ele é chamado de serpente. O acusador, o homicida desde o princípio, João falou dele. Aquele que vem só para roubar, destruir e matar, o Senhor Jesus falou dele também. Ele vem para causar um estrago. Você quer saber uma coisa muito importante? Quem mais está agindo na sua vida? Se você tem a presença de Deus no seu coração, como Jesus é o Senhor, e você vai ver então as consequências de ter Jesus como Senhor. Sua vida tem paz. Seus relacionamentos não são tumultuados, pelo menos não por causa de ti. Só se forem porque você é crente e outros te tumultuam, é diferente. Mas você tem uma vida que tem aquela harmonia. Teu corpo está andando bem, tua mente, tuas ideias, teu espírito, a parte sua que se comunica com Deus está indo bem. Mas você mantém essa confissão, Jesus é o Senhor. E o diabo vai tentar fazer de tudo para tirar isso, não só dos seus lábios, mas do seu dia a dia. Os crentes, lá do início, pagaram um alto preço. Através do Império Romano, o diabo agiu poderosamente aqui na terra. Mas, sabe qual foi o maior período de atividade demoníaca na face da terra? Talvez tu vai te surpreender com o que eu vou dizer agora. Ah, vai ver que foi no tempo desses grandes ditadores que mataram milhões de pessoas. Não. Foi ali também muita atividade demoníaca, mas o maior atividade demoníaca foi no período que Jesus esteve na terra. Ao mesmo tempo, o maior período de atividade divina. Porque quando chega o Salvador no mundo, o diabo já enche o coração de um rei lá chamado Herodes. E o homem ficou louco de medo que ia perder o trono para um bebezinho. É muito inseguro esse Herodes, né? Tem que mandar ele para o psicólogo. Inseguro, total, total. Meus irmãos, conforme o Senhor foi crescendo, quando ele fez a sua primeira pregação num culto público, se você vê na escritura, diz lá que o povo se revoltou. Porque ele abriu um livro lá do profeta Isaías e leu o capítulo 61 e dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, abrir os olhos do cego. E o Senhor foi citando e de repente o Senhor disse: essa palavra se refere a mim. Quando ele disse isso, as pessoas ficaram furiosas. Esse homem tem que ser morto. Tiraram ele de dentro da sinagoga, levaram na beira de um precipício e iam empurrá-lo para baixo. No primeiro culto que ele foi ministrar, eu acho que nem era tanto pregar, até penso que ele leu uma parte da escritura e foi dizer: pessoal, isso aqui sou eu. Consideraram uma blasfêmia. Tu pecou contra Deus, tu tens que ser morto. Atrás da ignorância daquelas pessoas, tinha um poder maligno operando. Pastor, o maligno tenta a nós? Claro que tenta. O maligno vai tentar estragar a sua vida? Claro, você sabe disso. Mas ele pode se intrometer de qualquer maneira? Não. Ele só pode se intrometer à medida que eu lhe abro portas. Alguns dizem: ah, se der brechas. Exatamente isso. O Senhor Jesus fez tudo isso. E foi exaltado pelo Pai. Você viu o que dizia ali em Colossenses 1,16? Que tudo foi criado por Ele. Até os demônios. Calma, calma, os anjos sim, demônios, eles adquiriram essa condição por pecados seus. A Bíblia fala que junto daquela rebelião do Lúcifer, um terço dos anjos caíram com Lúcifer. E lá em Apocalipse 12:12 diz que o tempo do Lúcifer aqui na terra, da antiga serpente, está cada vez mais se abreviando. E quanto mais se abrevia, mais furioso ele fica. O diabo ataca o mundo aí fora. A sociedade sem Deus, então, pobre sociedade. Eu não sei se você às vezes observa algumas leis que se criam num país, qualquer país do mundo, também o nosso. Umas leis absurdas. Você já tem notado às vezes alguma lei absurda? Como é que isso foi aprovado? Atrás de homens que produziram leis, de homens sem Deus. Eles são influenciados também por obras malignas. Às vezes atrás de uma, até de uma igreja que produz leis que não cooperam para o reino de Deus, tem uma influência maligna ali. Por isso, irmão, nós precisamos usar a nossa inteligência, o nosso discernimento. Porque o maligno tentou derrubar Jesus. Deus o exaltou. Por quê? Porque o Senhor Jesus manteve-se fiel em todo o tempo. Pastor, está difícil ser fiel nesse mundo aí. É muito difícil. Sim, é difícil. Mas permanece. Permanece fiel, porque Deus vai te recompensar. Nós vimos isso aqui semana passada. Olha a recompensa. O Senhor foi humilhado, o Senhor Jesus, ao extremo. Depois da humilhação, sabe o que que vem? A exaltação. Não diz ali, em Filipenses capítulo 2? Que ele esvaziou-se da glória que tinha antes, junto ao Pai. Assumiu a forma de servo, que significa escravo. Escravo nosso. Foi obediente, e obediente até a morte na cruz. Sabe qual a maior tentação do ser humano? Escapar da cruz. Cruz significa, não é uma doença, não, não é isso. Cruz na Bíblia significa sofrer por causa de Cristo. Porque você é fiel, você está sofrendo alguma vergonha, você está sendo às vezes humilhado, você está sendo debochado por alguém, de repente você até perdeu o emprego, porque você é de Jesus. Isso a Bíblia chama de cruz. Depois da cruz, continua. Pode ser que alguns, pastor, mas a minha cruz está difícil. Continua com ela. Não jogue-a fora. Porque depois da cruz, sabe o que que veio? A ressurreição. Ninguém pode te destruir. Você sabia disso? Ninguém pode te destruir. Pode ser que alguém até te odeie. Pode ser que alguém fale mal de ti. Não te preocupa com isso. Lembra que nós temos um defensor. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ninguém pode te fazer absolutamente nada, senão por permissão divina. Não pode. Quanto mais o Senhor Jesus foi obediente, mais alto foi levantado. Se te humilharem, se te desprezarem, continua com o Senhor. Não larga o Senhor. E depois que você venceu uma vez, fica mais fácil vencer a segunda. E depois fica mais fácil vencer a terceira. E assim você vai indo. Sempre vai vencer. Às vezes a gente tem uma pequena derrota. Nós não somos super crentes que vencemos como super-heróis todas as batalhas. Às vezes a gente perde. Temos que ter humildade para reconhecer isso. Às vezes a gente não conseguiu ser fiel o suficiente. Mas te humilha, porque Deus vai te levantar de novo. O nome do Senhor foi colocado sobre todo nome. Ele criou todas as coisas. Anjos, parte dele se desviaram. Se desviaram do propósito para o qual foram criados. Eu quero falar bastante de Jesus como teu defensor. De Jesus como aquele que te cuida, te guarda, te livra, teu libertador. A humanidade estava aprisionada desde que pecou, ficou aprisionada por Satanás. Quando Adão e Eva pecaram, nós não sabemos exatamente tudo o que aconteceu lá. A Escritura não entra em detalhes. Mas uma coisa nós sabemos, que eles desobedeceram a Deus, e aquilo foi como se tivessem sido algemados. Ou o homem estava no trono, Deus disse, governa sobre tudo. E ao o ser humano desobedecer a Deus e dar ouvidos ao maligno, o ser humano é tirado do trono, do governo, e o maligno sentou no trono. Sabe qual é a força do maligno contra nós? A nossa desobediência dá força para ele. É. A nossa desobediência, como foi com Adão, é conosco também ainda hoje. As nossas fraquezas, ele se aproveita para querer governar o nosso coração, nossa mente. Eu atendi uma pessoa essa semana que tinha assim, um coração que sempre falava, para mim dá tudo errado. E me contou uma história assim, muito triste. Depois de ouvi-lo um bom tempo, eu perguntei, mas não tem nada de bom acontecendo na tua vida? Aí ele começou a falar. Mas ele continuava com o semblante e o coração totalmente fechado. E assim que ele me contava as coisas boas, que eu estaria vibrando, porque estava acontecendo coisa boa. Muito vai de como tu olha para a tua vida. Deus está fazendo coisas. Deus está operando. Deus está dando livramento, ainda que foi tão pequeno. Olha, não tente medir as obras que Deus vai fazendo na sua vida, se são pequenas ou grandes. O mar, ele é seguro com toda a sua força por microgrãos de areia. São pequenos, né? São pequenos os grãozinhos de areia? Minúsculos. Seguram o mar. Deus pode fazer muita coisa que tu julga pequena. Mas isso vai segurar ondas terríveis que querem vir sobre ti. É. Então não tenta fazer, porque aí você pode estar desprezando obras preciosas que Deus vem fazendo em favor da sua vida. Desde que o diabo conquistou o trono lá no paraíso, que aí já não era mais paraíso, né? Ficou um inferno aquele negócio lá. O casal começou a brigar. Ficou bem ruim de morar naquele ambiente. Pois o homem diz, o homem, eu devo. Tá bom, você talvez chegaria à mesma conclusão, não chegaria? Eu tenho dívidas. Falando de tudo que envolve a nossa vida. Não estou falando de dinheiro, mas de vida com Deus. Se eu perguntasse a praticamente todos ou a todos, você está 100% com Deus? Ah não, pastor, 100% não. Olha, quem aqui tiver 90 já está muito bem. Ah, 90% está muito bom. Então nós vamos dizer, eu tenho dívidas. Sabe o que, que o diabo diz? Eu acuso. Mas aí vem Jesus e diz, eu defendo. Não defendo o erro, defendo a pessoa. Jesus, ele é o teu defensor. Ele foi colocado lá, quando o pai vê, lá tem erro. E nós nos humilhamos, o Senhor Jesus imediatamente diz, pai, eu já paguei isso. Quando o diabo vem para te acusar, você tem que aprender, meu irmão, minha irmã, a olhar para aquele que está à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Olha para ele. Quando vem uma acusação no teu coração, de algo que você já foi perdoado. Tu tem que dizer, diabo, vem aqui perto de mim. Perto de mim? Sim, vem aqui. Eu vou te mostrar aquele homem da cruz. Ele foi lá no meu lugar. Ele foi o homem que Adão não conseguiu ser. Jesus. Aquilo que Adão não alcançou por fraqueza própria, o Filho de Deus alcançou. A perfeição de Jesus. E aí veio a derrota do diabo, porque não tinha pecado na vida desse homem. O diabo se alimenta de pecados. Como não tinha pecado na vida de Jesus, ele ficou, agora sim, quem toma o trono? de novo, é Jesus. E aqui nessa palavra de Colossenses 2, está nos dizendo, irmãos, que foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Você tinha uma dívida. Você ouviu o que eu disse? Você tinha uma dívida. Talvez alguns dizem, não, pastor, eu ainda tenho. Não, você não tem mais. Porque foi perdoado. Foi pago. Porque nós, crentes, a nossa dívida já está paga. Mas e o mundo aí fora? Está paga, mas eles não reconhecem isso. Tem gente que quer fazer o bem para pagar dívidas com Deus, né? Já viu esse pensamento? Já viram? Errado. Nós vamos fazer o bem porque nós já tivemos a dívida paga, não para ser paga. É por isso. Se alguém te ensinou, oh, faça o bem lá para equilibrar os pratos da balança. Não, isso está tudo errado, irmãos. A balança está a meu favor. Não por causa de mim, por causa dele. Aí você destrona qualquer coisa que o maligno quer construir no seu coração. Você destrona. Tudo que pesava contra ti, não pesa mais. Jesus tirou toda a autoridade do maligno. Jesus está à direita do Pai, nos lugares celestiais. E diz mais no verso 15 que o Senhor despojou os principados e potestades e os expôs publicamente à vergonha. E tudo isso aconteceu na cruz. Despojar significa tirar as roupas. Pensa um pouco comigo, me acompanha agora. Jesus despojou todos da hierarquia maligna, do maior ao menor. Você já viu algum filme antigo em que as pessoas que perderam a guerra eram tiradas as roupas deles? Ou já viu em fotos de livros, desenhos de livros antigos, iam sendo levados para o cativeiro de maneira vergonhosa? Se você é um homem de bem, uma mulher de bem, tivesse uma guerra contra o nosso país e viesse um outro país e nos conquistava, nos humilhava, nos saqueava e colocavam correntes nos nossos pescoços e iam nos levar caminhando até o país deles e sem roupa. Você que tem um pudor, você que tem esse respeito por si mesmo, como é que você ia caminhar? Olhem para mim. Não é assim? Com vergonha? Vamos dizer, a gente não quer expor aquilo que julgamos ser muito íntimo. Olha o que Jesus fez. Os demônios estavam pintando e bordando. Todo esse mundo infernal mandava. Vem Jesus, obedece totalmente. E diz que tirou a roupa, despojou aquilo que era tipo uma armadura de um guerreiro furioso e poderoso. O Senhor tirou do diabo. E o diabo anda assim hoje. Aleluia, irmãos. Nós temos do que nos gloriar naquilo que o nosso Senhor Jesus fez. Ele está no alto lugar. Jesus é pintado no livro do Apocalipse como um guerreiro vitorioso que vem num cavalo branco, vencendo e para vencer. Mas alguém de nós diz, mas pastor, o Senhor Jesus venceu o diabo, sim. Mas o maligno ainda não foi aniquilado. É diferente. Ele está envergonhado, foi tirado do trono que ele governava. Mas ele ainda incomoda. Incomoda ou não incomoda? E às vezes você não dá brecha e ele te incomoda. Usa uma outra pessoa para te incomodar. Jesus não deu brecha, era recém-bebê. Já foi perseguido de morte. Jurado de morte pelo rei Herodes. É. Um dia Pedro disse, o Senhor estava contando para os discípulos, bem pertinho já dos dias da crucificação, eu vou morrer, estamos indo a Jerusalém, e as autoridades lá vão me crucificar. Mas no terceiro dia, eu vou ressuscitar. E ele estava ali, trazendo aquela palavra da morte, ao mesmo tempo já consolando, mas eu vou sair da morte. E o Pedro toma a frente e diz, não senhor, o senhor está errado. Pedro era muito amigo de Jesus, viu? Até tinha muita liberdade. O Senhor está errado, isso jamais vai acontecer. E o Senhor olha para eles, arreda Satanás. Agora é o diabo que fala na tua boca, Pedro. A cruz é parte da vida cristã. Você sabia? Eu não vou te iludir dizendo que tudo é só vitória, vitória, vitória, vitória, vitória, vitória. Tem cruz. Graças a Deus tem cura, tem libertação, tem perdão, tem alegria, tem paz, tem tudo isso. E tem cruz. Se você quiser fugir da cruz, você entra num caminho diabólico. Porque para fugir da cruz, para não ser debochado, para não ser isso, para não ser aquilo, você vai ter que fazer concessões. Você vai ter que abrir mão de algumas convicções que você sabe ser certas. Não faz concessões. Não negocie a sua fé. Não negocie o seu relacionamento com Deus. Fica firme. Ah, o inimigo foi despojado. Diz a Escritura que ele está debaixo dos pés do Senhor. No sentido que, você já viu algum filme também, ou que os vencedores botavam o pé na garganta do outro? Eu estive há um tempo atrás, lá num paizinho do leste europeu, que ficou 40 anos debaixo do poder dos antigos, da União Soviética antiga. E aí fomos num museu, acho que era um museu assim que retratava a invasão, o que aconteceu na época. Era uma coisa muito triste de ver as cenas lá dentro, fotos, pinturas, objetos. E aí então a Alemanha de Hitler tinha invadido aquele pequeno país chamado Letônia. A Alemanha ia matando todo mundo, aquela máquina de fazer defunto. E aí os russos fizeram cartazes e espalharam lá nesse país, que era vizinho deles. Estava lá no museu os cartazes. Então era um soldado russo no cartaz, pisando na cabeça de um soldado alemão, assim na garganta. E do soldado alemão, na foto, saiu um rabinho. Para simbolizar que aquela invasão era coisa maligna, era coisa demoníaca. Só que aquilo tudo fazia parte de uma grande conspiração para tomar aquele paizinho dos soviéticos, tomar o país. Humilharam por 40 anos aquele paizinho. Se vocês forem lá até hoje, é um país pobre, pobre, pobre. Mas na foto, que era uma foto de marketing, deixa nós entrar aí para salvar vocês. Então o povo se abriu para eles. Nem sabiam que era outra dominação tão terrível quanto a que estava lá. Mas nas fotos, nas gravuras marqueteiras, um soldado com o pé. Tipo assim, nós vamos aí para libertar vocês. E na verdade, foram lá para massacrar mais ainda. Muitas vezes o diabo vem assim, você sabia? Eu vou te ajudar. Eu vou fazer algo por ti. Eu vou te libertar e você abre. Vem uma prisão maior ainda. Pois o Senhor Jesus vem e tira tudo isso que o maligno tinha conquistado. O Senhor toma. Rapidamente eu vou te recordar algumas coisas, alguns nomes com qual esse mundo infernal é chamado. Na Bíblia ele é chamado de principado, potestade, dominador, tronos, nomes, príncipe, senhor, forças, deuses, demônios, espíritos imundos, diabo, antiga serpente, serpente, maligno, leão. Bom, citei rapidinho alguns nomes. Isso só mostra o caráter maligno que tem essas forças que operam contra o mundo e contra a igreja. Contra você. Já não te aconteceu que às vezes está tudo tranquilo, de repente estoura uma bomba dentro de casa? Marido e mulher, pais e filhos, está tudo bem. E nós não tivemos discernimento para ver da onde vinha aquilo. De Deus é que não é, porque Deus não larga a bomba para destruir, viu? Às vezes você sai do culto, ah, fui abençoado, minha fé se elevou. O casal entrou dentro do carro, fecha o tempo. O diabo tirou tudinho que tu ganhou aqui em uma hora e meia, duas horas. Em um minuto ele tirou tudo. Como é que será que ele ficaria a teu respeito? Dando risada, vocês são todos bobos. Vocês nem sabem que eu monto daqui, monto de lá para acabar com vocês. Jesus destruiu a autoridade desses poderes. Mas nós recebemos da parte de Deus a capacidade de discernir quando o maligno está armando alguma coisa contra nós. Não caia nas ciladas dele. A Bíblia fala das ciladas que ele faz. Armadilhas. Apenas para aprisionar. O maligno foi envergonhado pelo Senhor. Você sabe que o Senhor está exaltado. A igreja recebeu o poder do Senhor. E o maligno faz de tudo para esvaziar esse poder da igreja. Ele não pode fazer contra o Senhor. Mas ele tenta contra os filhos do Senhor. E às vezes, temos que reconhecer tristemente que ele teve algum sucesso. Pode confirmar comigo isso, irmão? É. Às vezes a gente não percebeu a maldade toda que estava se levantando. Às vezes eu digo para irmãos que vêm conversar, estão dentro de um atrito, dentro de uma tribulação. Eu digo, tu não está percebendo. Não estás percebendo que há um jogo maligno contra ti? Aprende a jogar o jogo, como diz o apóstolo Paulo, com as armas de Deus. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião e eu disse rapidinho para os irmãos que uma época quando nossas crianças eram pequenas, elas queriam muito ter um gato. Nós então ganhamos um gato, né? E um dia apareceu um rato na nossa casa. E aí, onde é que está o rato? Não está, não está? Mas para aí, nós temos um gato. Acho que aquele gato nunca tinha caçado. Acho que não, né? Um gato, acho que não tinha nunca visto um rato. É, nem sabia o que era rato. É, gatinho de dentro de casa, mimado de criança, assim. Nem deixava ir muito para a rua. Só faltava o gato fugir do rato, né? Mas foi interessante, a gente viu que o rato entrou atrás de um armário. E a gente trouxe o gato. No que o gato cheirou que tinha. Nunca ninguém ensinou o gato. E ele nem sabia o que era rato. Mas no que ele sentiu. Eu não sei como aquele gato, um gato de criança, meteu a mão ali por trás e pegou o rato. E aí, eu pensei, tá, agora vai detonar, né? Vai comer o ratinho. Demorou para comer, sabe o que ele fez antes? Com as duas patinhas da frente, o ratinho queria fugir, pá para cá, pá para lá, só assim, ó, brincando. Nós devíamos ter botado uma música para ele, né? Sabe, às vezes o maligno está fazendo isso, até com crentes. Dando tapinha para lá e para cá, ó, não deixa tu escapar, mas tu tens um defensor. Tu tem aquele que está à direita do Pai intercedendo por ti. Tu tem aquele que venceu o diabo, tu tem aquele que te deu poder. Não deixe o diabo brincar contigo, não. Pelo contrário, cabe à igreja envergonhá-lo. Não tenha medo, meus irmãos. Nós estamos do lado do Senhor. Claro, não abra brechas. Porque a coisa mais feia que tem tido no nosso tempo, gente se dizendo crente e cheio de pecado. Feio, horrível. Não sei se alguém viu na televisão essa semana uma imagem que circulou. Num local que estavam dando aconselhamentos. Tu não precisa sair do carro. O pessoal dava um aconselhamento chamado pastoral. Dentro do carro tu ficava, a pessoa botava a mão na tua cabeça, perguntava o teu problema. É tipo pegar McDonald's assim, tu entra numa ponta e sai na outra. É isso mesmo. Você, ninguém viu essa imagem ou alguém viu? Essa imagem deve estar por aí. E de repente a pessoa disse para aquele conselheiro, que se dizia cristão, eu sou casado, mas eu estou apaixonado e envolvido com outra. Eu estou me sentindo mal, mas tudo sendo gravado, era uma armação da parte de quem estava gravando. Não tem problema. Afinal, Deus te deu o livre-arbítrio, você escolhe o que você quiser. E tudo isso sendo gravado. E aí o que estava fazendo aquela montagem toda, mas fulano, chamava ele não por nome, mas pela profissão, né? Fulano, eu até sinto culpa em trair a minha esposa, mas eu estou apaixonado pela outra. Não te preocupa, tu tens livre escolha. Meu irmão, o gato está brincando com o ratinho. Com aquele que devia trazer um ensino verdadeiro, larga o pecado e seja fiel só à tua esposa. O gato maligno, né? Brincando com quem devia estar batendo nesse gato maligno. Tudo já está conquistado para ti. Tudo. É só andar com o Senhor. É só andar na verdade. E você vai ver que a vida é muito boa, porque o Senhor está nos lugares celestiais, posição de honra elevadíssima, nos defendendo. Ande com o Senhor, seja fiel, a dívida que era contra ti está paga, aquele que te humilhava foi humilhado pelo Senhor. Nós estamos falando, claro, de coisas espirituais. Você não precisa temer. Não precisa temer. O maligno sabe o destino dele. Vocês viram como são as coisas? O maligno tentou pisar em Jesus e botar Jesus para baixo. Mas Deus pegou Jesus lá de baixo e pôs lá em cima. O maligno, quando estava no céu, não era maligno, era o Lúcifer, tentou subir mais. E Deus o botou lá embaixo. Ninguém vai vencer Deus. Ninguém. Nem príncipes diabólicos. Nem príncipes humanos. Ninguém, nem nós. O caminho é andar com Deus. E Deus vai fazendo por ti. Sabe o que diz lá na carta? Diz que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem é que está em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de ti. O que está no mundo é o espírito maligno. Maior é o que está em ti. Então, quem está na posição superior? Nós. Quem está debaixo dos pés de quem? Debaixo dos nossos pés está o maligno. Por quê? Porque o Senhor também nos colocou em lugares altos, como diz lá em Efésios capítulo 2. Não seja crente medroso. Será que eu vou vencer? Será isso? Não faça essas perguntas. Você é vencedor. Aliás, Paulo disse que nós somos mais que o vencedor. Se tivesse no pódio, tem ali os três lugares, né? O mais alto, que é o que ganhou, o segundo e o terceiro, tinha que fazer mais um degrau para o mais que vencedor. É lá que o Senhor te colocou. É lá onde o Pai colocou Jesus e onde Jesus colocou a nós, igreja. Amém, irmãos? É isso. Força, luta. Não te entrega. Porque o Senhor está ao teu lado. Que coisa boa. Às vezes a pessoa, ô pastor, é um perigo. Que perigo, irmãos. Parece às vezes que o maligno é maior que Jesus na cabeça de alguns crentes. Vocês têm medo de expulsar um demônio? Não precisa ter medo, porque maior é o Espírito Santo que está em ti. Tem que ser assim, irmãos. O maligno, quando nos vê, porque nós estamos numa posição alta, ele tem que ficar apavorado contigo e comigo. É. Esse é o pensamento que a Escritura traz para nós. Ele foi humilhado. Foi tirado. A roupagem de general dele foi tirada, como se estivesse nu. As riquezas dele foram tiradas. Quais são as riquezas do diabo? Sabe o que é, irmãos? São vidas. São pessoas que ele foi enganando, seduzindo, derrubando. E o Senhor tirou isso tudo dele. Agora, ainda tem gente que insiste em ficar na prisão, como se a prisão foi aberta a porta. E tem gente, mas eu quero ficar aqui dentro. O Senhor diz, vem para fora. Vem. Eu queria agora, por último, te dizer o seguinte. Se você sente que o maligno tem te incomodado e você tem tido derrota, vamos pedir livramento hoje à noite. Vamos? Não fica intimidado, não fica acuado num cantinho, não. Ah, mas ele é perigoso. É, nosso Jesus é mais perigoso para ele. É isso, irmãos. Essa posição em Cristo, a posição dos crentes, é uma posição de governo, de ser colocado no trono também com o Senhor. Se o maligno anda te induzindo a fazer bobagens e você caiu na tentação, volta, recua. Se você tem medos interiores, pede para o Senhor te fortalecer. Se tem alguém aqui que pecou e não consegue receber o perdão de Deus, pede graça. E creia nisso. A obra já foi feita na cruz. A obra está feita. É só crer. É só crer. É difícil andar com o Senhor? Não. Não é. Vamos ficar de pé? Amém, irmãos? Aleluia. Deus exaltou o Filho dele acima de todo nome. Lá está o Senhor. Portanto, tudo que existe em lugares visíveis ou invisíveis está abaixo dele. Tudo. Tudo. Se você foi aprisionado pelo diabo em alguma coisa, saiba que o libertador está disponível para ti agora. É só dizer, me socorre, Senhor. Fale com o Senhor um pouquinho. Fale com o Senhor algo que possa te acertar. E se você viu que o maligno também te enganou em alguma coisa, mande-o embora. Você não aceita, por exemplo, um bandido dentro da sua casa? Você chama a polícia. Não conviva com o diabo. Não conviva dando espaço para demônios, não. Chame aquele que pode te libertar, o Senhor Jesus. Chame. Fale com Ele agora, com o Senhor Jesus. E rejeite e repreenda o diabo, irmãos. O nome do Senhor está acima. Ele é soberano, tomou de novo o trono. Pena que milhões e milhões não reconhecem isso. Mas nós reconhecemos. Por isso estamos protegidos no Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, vamos orando juntos, irmãos. Nós rejeitamos toda mentira do diabo contra nós, todo engano, toda pressão que ele queira fazer sobre nós, tudo que é do inferno, fora da nossa vida. Pode dizer, meu irmão, fora da minha vida, fora da minha casa, fora do meu trabalho, fora do meu coração, agora, fora dos meus pensamentos, em nome de Jesus, fora maligno. Tu não tens parte comigo, eu não tenho parte contigo, vai embora. Nós te enfrentamos e te rejeitamos, firmados na obra de Jesus, firmados na obra da cruz, que envergonhou todo esse mundo infernal. Foi lhe tirado tudo o que ele tinha de governo. Ele hoje é amarrado, humilhado, em nome de Jesus Cristo. Rejeita, meu irmão. De repente o diabo traz confusão, traz briga, coisas do nada estragam tudo, estraga um dia, estraga um culto quando você vai para casa, estraga a tua leitura que você fez da Bíblia e você não percebeu que era o maligno te jogando de um lado para o outro. Fora, diabo, em nome de Jesus. Pessoas que se envolveram com crendice, superstições, pessoas que se envolveram com feitiçaria, agora rejeita isso da tua vida, manda embora, não tenha medo. Ah, mas disseram que vou morrer, não morre não, porque maior é Jesus, aleluia. Rejeita qualquer tipo de pacto, qualquer tipo também de pecado que você se envolveu, qualquer cilada que você caiu, você não queria cair, mas caiu. Sai do buraco agora. Mas pastor, eu não consigo sair sozinho. Chama Jesus e Ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar a obra da cruz. E tu te levanta pela obra dEle. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Que o Senhor é imbatível. Que o Senhor é invencível. Aleluia. O Senhor é o soberano. Um novo soberano que chegou aqui no mundo. Glória a ti, Senhor. Ninguém mais precisa ser cativo do diabo. Ninguém mais precisa ser prisioneiro. Você é livre por causa de Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Nós te exaltamos. A semelhança do Pai que te coloca acima de todo nome. Glória a teu nome, Pai, em nome de Jesus. Se você foi tocado pela palavra de Deus nessa noite, ah, pastor, eu precisava me libertar de algo, eu estou me sentindo amarrado, eu precisava experimentar mais essa obra de Jesus na minha vida. Ou se alguém aqui se envolveu com feitiçaria, crendice, superstições, ou tem um pecado que eu gostaria de me ver livre, mas não consigo, até mesmo de um vício, o soberano Senhor, o Rei Jesus, Ele traz livramento instantâneo, se você crê. Instantâneo.